Jesus, a escola sagrada, a palavra de Deus aprender, a verdade dos céus revelada, dá-nos luz, dá-nos vida e poder, trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Vamos todos, crianças e adultos, palmilhando o caminho da cruz, estudar a grandeza dos vultos, entre os quais predomina Jesus. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Paguemos com fé corajosos esta escola sublime ideal, e veremos um dia ditosos a vitória do bem sobre o mal. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando